A Rádio Excelsior AD apresentou Jornal da Excelsior AD. Você está na Rádio Excelsior AD, 1350 kHz. Excelsior AD, programação infinitamente mais. As mais pedidas no seu rádio, você ouve agora. Sucessos da Excelsior AD. As mais pedidas no seu rádio, você ouve agora. Infinitamente mais. Este mundo de horror deixarei de existir. O meu alvo de amor é um novo país que está reservado para quem for fiel. Muito além das nuvens, muito além do véu, muito além das estrelas. Meu país é o céu. Oh, que glória será quando eu atravessar os portões de Sião e na glória entrar. Ao ouvir o Cordeiro o meu nome chamar, vinde filho aqui teu lugar, vinde filho bendito, tens aqui teu lugar. Nunca mais. Você está na Rádio Excelsior AD, 1350 kHz. Excelsior AD, programação infinitamente mais. Programação infinitamente mais. Excelsior AD AM. Rádio Excelsior AD. Infinitamente mais.